Tarde da noite, o namorado, ao levar a namorada até a sua residência, entra na garagem com ela, encosta a mão na parede e vai logo dizendo: ô, amor, agora que a gente já chegou, tá todo mundo dormindo, tarde pra caramba, por que que a gente não aproveita aqui que a gente tá na garagem e dá uma ozinha, né? Ai, não. E o risco de todo mundo acordar? Vai que alguém ouve algum barulho? Não, que isso. A gente vai devagarzinho, não faz barulho. Ninguém vai ouvir, amor. Vamos lá, rapidinho, vai. Ai, não. Eu acho que eu não tenho coragem. Se eles pegarem a gente em flagrante, eu ia morrer de vergonha. Não, mas ninguém vai pegar você em flagrante. Não vão pegar, não. Vamos lá, rapidinho, só uma zinha, só. Amor. Ai, amor, hoje não. Deixa pra depois, num lugar mais tranquilo. Nisso, desce sua irmã mais velha e vai logo dizendo: olha, minha irmã, olha, o papai virou, falou pra você dar logo uma zinha com ele, senão a mamãe vai dar uma zinha com ele, ou senão eu mesmo vou dar uma zinha com ele, mas por favor, pede pra esse filha da mãe tirar a mão do interfone.